assim, imagine eu. Eu não entendo como isso aconteceu. Eu não sabia que era de um amigo meu. E fiz de tudo pra tentar te respeitar, mas não deu, não valeu. Estava escrito que isso ia complicar. Não era o caso, não tinha como acabar. Eu não sei como que eu fui me apaixonar, mas não deu, aconteceu. Trocar de olhares um ao outro sem parar, jogando um jeito de tentar me esquivar. Você me olha e outra vez perco o sentido e a razão. É tentação. Me diz agora como é que vou fazer. Se for pra cima ou melhor nem se mover. Esse alvoroço todo é você que tem que resolver. Porque não me avisou, estava com alguém. Agora embolou, me apaixonei também. E o pior de tudo é que ele é meu amigo. Você devia vir com placa de perigo. Diz agora se é ele ou eu. Por quê? Tô a ponto de enlouquecer. Se é ele o meu, por quê? Eu não sei mais de nada. Para tu! Eu não entendo como isso aconteceu. Eu não sabia que era de um amigo meu. Fingi tudo pra tentar te respeitar, mas não deu, não valeu. Estava escrito que isso ia complicar. Não era o caso, não tinha como acabar. Eu não sei como que eu fui me apaixonar, mas não deu, aconteceu. Trocar de horários um ao outro sem parar, dando um jeito de tentar me esquivar. Você me olha e outra vez perco o sentido e a razão. É sempre assim. Me diz agora como é que vou fazer. Se vou pra cima ou melhor nem se envolver. Esse alvoroço todo é você que tem que resolver. Agora seria ou eu, porque tô a ponto de enlouquecer. Bora, mão, bora, mão, bora, mão. Eu me apaixonei também. E o pior de tudo é que ele é meu amigo. Você devia vir com placa de perigo. Diz agora seria ou eu, porque.